Jenden Produções, arrebentando os corações. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesma em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos, o pensamento está fotografado por você, desse alguém. E quando estiver um dia triste, faça um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sente realizado e dizer que encontrou bem, que você se dá de ver com a vida, joga a mão e vem. E quando chorar de saudade, e quando morrer de ciúme, e quando sua sensibilidade identifica o perfume. Joga a mão, isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa e beija-flor. Isso é amor, se tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesma em silêncio. E quando você veste os olhos, o pensamento está fotografado desse alguém. E quando estiver no dia triste, passa um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sente realizado e dizer que encontrou bem, que você sempre quis. E quando chorar de saudades, e quando sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da roda e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da roda e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da roda e beija-flor. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu vim trabalhar, tá difícil ofertar. Pensar que é pior, ao se pôr do sol. Ela me esperava, com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. E sozinho nessa casa, passas as paredes não falam assim. A cidade cheiro não conta assim. Todas as noites de amor eu vivi com você. Se essa cama não me trazi, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Se essas paredes não falassem, a cidade cheiro não conta assim. Todas as noites de amor eu vivi com você. Se essa cama não me trazi, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Sentador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de dó na vida. Trabalhar tá difícil, concentrar tarde é pior, ao se pôr do sol. Ela me esperava, com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, as cestas paredes não falam assim. A cidade cheiro não conta assim. Todas as noites de amor que eu vivi com você. Se essa cama não entrasse, se espelho mostrasse você aqui, é bom seguido. Se as paredes não falassem, se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor eu vivi com você. Se essa cama não gritasse, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Às vezes ajuda, mas se fecho os olhos, te imagino nua.

ninguém me segura, vai ser um regaço. Se quer amor, é só chamar que eu faço. Eu não tô nem aí, quero curtir a vida. Vou encher a cara, nem tô preocupado. Pendura aí que amanhã eu pago. E é bem desse jeito. Cheio de defeitos, o teu ciúme é chute bomba no meu peito. A gente sofre, mas não sabe terminar. E é bem desse jeito. A gente é um casal cheio de defeitos. O teu ciúme é chute bomba no meu peito. A gente sofre, mas não sabe terminar. A gente no bar, e é um perigo. Insegurança e o risco é ruim de combinar. E vamos embora, amor. Depois da briga é mais gostoso o calor. A gente briga, a gente chora. Sou novela, por favor, não me acompanha. Mas você se assanha.

você. O considerado da galera. DJ Nem das Produções comanda o novo Genisson. A gente se liga em você.